chamando os vagabundos pra correr. No nome de Jesus e através do seu poder. A vida dura me deixa cansado. Suporta meu corpo, um duro fardo. Altera o futuro, transforma o fato. Alegro minha alma com rap, com samba, alegro meu quadro. É Dalma, desanimar, enfurecer. É Dalma, apaixonar, ensandecer. É Dalma, odiar e sobreviver. Vitória e falha, vem Dalma. É como uma pedra mineira, sabão em constante mutação. Pedra bruta esculpida em parceria por mim, Deus e os manos do mundão. Pai, mãe, deu start. Só que as minhas manos vão terminar a arte final, até ficar parecida com a pedra fundamental. Aquela que resumo que minha alma paga um pau. É original do ser humano copiar. O caminho da cruz é bom e eu também vou por lá. Mas tem uns fatos que são difíceis de aguentar. Tipo tá no carro dirigindo na moral, ouvindo a rima de mil graus do funk só sem grau. Fulano vem do lado, acelera e te fecha. Aí o tempo fecha, a raiva sobe, negão, a hora é essa. Mas calma lá, pra que a pressa? Se ele tá com pressa pra morrer, eu tenho pressa pra viver. Sem terror, tira o pé do acelerador. Vai. Sai pra lá, Satanás. Eu cuido do corpo, cuido do recheio. Pode até dizer que eu sou um preto feio, mas minha alma brilha mais que você e seu dinheiro. E pros alheios, ou pra aqueles do meu meio, digo sem receio e sem conflito. Todo espelho que eu olho me diz que eu sou bonito. A vida dura me deixa cansado. Suporta meu corpo, um duro fardo. Altera o futuro, transforma o fato. Alegro minha alma com rap, com samba. Alegro meu quadro. É Dalma, desanimar, enfurecer. É Dalma, apaixonar, ensandecer. É Dalma, odiar e sobreviver. Vitória e falha, vem Dalma. Medo de anoitecer e não amanhecer. Medo de jogar, medo de perder. Do que pensam de você, medo de se mexer. Medo de ficar parado, não tenha medo. Você é marginal, mas é alado. Com medo de falar, meu povo tá calado. Inseguro do futuro, eu já fui, mas não vou mais. Sou igual ou melhor do que quem escravizou os avós dos meus pais. Tá sempre avante, sempre operante, pra não ser presa do fator surpresa como antes. Do meu primeiro dia de vida até hoje são dois polos distantes. Passei por muito fato inesperado e sei que nem sempre vou estar preparado. Quem tá perdendo quer xingar, quer bater. Doutrina sua alma pra poder se proteger. Seu próximo pode estar um pouco longe, lá adiante. Parece ovelha, frente a frente, essa é frente. Cobra come cobra na lei da selva. Irmão é janta e filho é bandete. Mãe é fêmea e pai é concorrente. Graças a Deus que sou inteligente. Nasci gente e não animal. Tenho um sensor chamado alma que me diz o que me é bom e o que me é mal. A vida dura me deixa cansado. Suporta meu corpo, um duro fardo. Altera o futuro, transforma o fato. Alegro minha alma com rap, com samba. Alegro meu fado. É Dalma, desanimar, enfurecer. É Dalma, apaixonar, ensandecer. É Dalma, odiar e sobreviver. Vitória e falha, vem Dalma. Tem mano que é covarde, não enfrenta a vida, dorme até tarde. E vai pra trás das grades, depois morre de saudades. Da mulher, das intimidades, das crianças, da vizinhança. Baixa de atividade metabólica, vida enfadonha, podia ser eufórica. Meu bom Deus renova entusiasmos, deixa a vida alegre, diferente do diabo. Que descontente, sempre quer vingança. O errado quer tá certo, mas caiu por ganância. Desagradável, só traz repugnância. Até seu despojo me dá nojo. É comum da alma se nojar com gosto azedo ou amargo. Me faz feliz saber que sou amado e também posso amar. Tenho na língua o poder da vida e da morte, na velocidade da palavra. Você decide quem deixa vivo, você decide quem mata. É da hora quando a alma tá ligada. O centro cerebral em plena atividade funcional. Repouso geral, bloqueio de negatividade. Aí virou usina de energia pura eletricidade, que mantém acesa a cidade chamada alma. Na via central, o mais inusitado labirinto. Bem iluminado todo morro é bonito. O diário é um fácil vício, mas amor é um dom difícil. Aprender a controlar o conjunto da maior satisfação. Semeie na plantação, uma alma sensata. E obterá da vida a cooperação. A vida dura me deixa cansado. Suporta meu corpo, um duro fardo. Altera o futuro, transforma o fato. Alegro minha alma com rap, com samba. Alegro meu fado. É tão...